Essa é a nova dança que nós vamos lhe mostrar. Quero provar a farsa montada. Interpreta que eu não gostaria de ter em casa. Mas eu não trocarei a minha dignidade pela minha liberdade. Essa é a nova dança.